águas que mordem a terra foram criadas com muito amor. O amor de Deus é incomparável e nada no mundo pode se igualar, pois este amor que desce lá do céu é infinito, um amor sem par. Os passarinhos que voam no céu, os animais que percorrem a terra, os campos, primaveras e flores, que coisa mais bela. Se eu fosse falar do amor, as minhas palavras iriam se esgotar, pois o amor de Jesus é infinito como a areia do mar. As minhas palavras iriam se esgotar, pois o amor de Jesus é infinito como a areia do mar.